peito. No pulmão do sujeito. Da nação ao sujeito da. Da nação à nação. Uma cachaça, um gol de placa da. Da nação à nação. Sem sal, só osso na sopa. Essa piada de mau gosto. Sem sal, só osso na sopa. Nem um esboço de sol na alcova, não. Nem um esboço de sol. Cuidado com o lodo na vila, o lodo. Só resta migalhas do bolo. Qual o tamanho da fila? Sonho, onde um sonho mora.